Bunu mi hatırından Mars'ı yok. 01273 request. Pushback position 03. Vazou também vai ter o ponto espera, 18.6.6.13. Gente, ponto espera 18.6.6.13, Azul 4234. 2601, segue o tráfego da Azul. Roger, stand by to start up in pushback. 01273. Stand by for pushback, 01273. 01940, so stand for clock. Radar, take the stair, go on 0940. 2601, pode confirmar POB alternativa autonomia? Vá, 186, autonomia de 3 horas e 55 na Campina. Salvador Azul 4234, pronto, ponto de perdão no zero. 60, vai serviço 50. Sai na da El Lida, põe Lida Bidev, com curva direita, põe decolagem no zero. Controle na 11935, aciona 5073. Autorizado Guarulhos 360, via permissão 50, decola da pista 10, da El Lida Bidev, curva direita. 1935 controle, 5073 transponder, igual 940. Eu tinha pronto, puxa o seu velho. Camarada, já. Baixa 3. 1273, clear, start up and push back. Clear for push, I will call ready to taxi. 1273. Vem uma salinha e mantém na 10, chefe. Mas eu tenho e mantenho, vou nomear 01. Dona 234, debolou os 3-0, chama agora o controle 1-1-9-35, bom voo. 1935, controle grato, ótima noite. Controle Salvador, muito boa noite, o Azul 4234, na sua escuta, passando 1500 vezes subida, seda pública. Azul 4234, boa noite, contato radar, subida ao 390, seda pública. Confirme mesmo? Sim, sobe 390, Azul 4234. Padrão autorizado, decolar, pistola 0, voo na linha 09. Libre, 601. Uno 601, no decolou 31, chama agora o controle 119, decimal 35, senhor Bongo. Obrigado, 0935, 9601. Salvador, boa noite, Bruno 601. Maybe small seats, QNH 1013. QNH 1013, clear to taxi to Ho Chi Minh 1-way, 10, call tower 118-60 for 1273. Salvador, good evening. This is go 1273, hold short, 1-way 10, wide for takeoff. Go 1273, clear to line up and take off from way 10. Wind is 150 degrees 06 knots, QNH 1013. Clear for takeoff, runway 10, go 1273. Acepta o localizador passado, zona avistando da 3603. 3603, estou indo no 862, bom pouso. 86, obrigado. 5890, desce 2000 pés, ainda ajuste padrão, está livre LS, reporta estabilizado. 2013, chama na estabilizada, 5890. Salvador, uma boa noite para 3603, passando marcador externo, estabilizado. Boa noite para 3603, tráfego avistado, ajuste padrão, continua a aproximação, aguarde autorização do pouso, um Boeing da Gol, agora iniciando a rolagem, pista no zero, senhor. Gente, avistado, 3603. Táxi, tá 3629. 4 horas de autonomia, Alpena Galeão com 94 a bordo. Até o ponto de espera via Índia, no ponto de espera 186, 1003 o ajuste. Via Índia, 186, ponto de espera, 1003, 3629. Oxina 6259, pronto para cópia? Pronto para cópia, senhor, para seguir. Oxina 6259, autorizado para Sierra Bravo, Golfo Meu, nível de voo 360, Upper Whisky 50. Decolada pista no zero com curva à direita, subida da aela até a posição Leda após Bidev. Controle 1935, aciona 5055. Pista no zero, vento no 50 graus, 07 nós. Livre pouso, pista no zero, até 3603. Go 1273, airborne at 36. Contact now, Salvador departure frequency 119.35, serving. Have a good flight. Go 1273, departure control 119.35, come on. Chame o posicionamento. Chama na via. The bus control, go 1273, passing 2000. Go 1273, radar contact, climb flight level 360, dial departure. Radar contact, climb and maintain 360, dial departure. Go 1273. Chama Recife, 925, décima 1. 35 anos, 601. Né, 3603, no solo 38, libera a direita, chame solo em 1219, já. 209, muito obrigado, 3603. Boa noite. 3603, autorizado Alfa Juliette, portão 07. Alfa Juliette, portão 07, 3603. Então, 3629, autorizado Linhares decolar, pistão 0, vento 150 graus, meia dúzia de nós. Autorizado Linhares decolar, 3629. Canal é 5890. 5890, chama a torre, 9862, bom pouso. 86, boa noite. Boa noite, objeto 5890 na final, baixar o trabalho. Boa noite, web 5810, tráfego avistado, ajuste no 013, reduza na aproximação. Eu tenho um Airbus da TAM, iniciando agora a corrida, pistão no zero, já. Agora de pista livre 5810. Guarda pista livre 5810. Jet 5890, check trem, pouso autorizado, pistão no zero, vento 150 graus, 059. Ah, livre o pouso, web 5890. 3629, decolou aos 42. Chama agora o controle em 119.35, bom voo. 1935, obrigado, boa noite. Controle Salvador, boa noite, TAN 3629, decolando 50. 3629, boa noite, contato radar, virou 360, direto Leda. 360, direto Leda, 3629, obrigado. Nós já estamos fazendo um pequeno desvio de esquerda aqui para evitar formações, ok? Livre desvio. No zero, no solo dos 44, libera a direita, chame solo em 1219, já. Libera, 1219, boa. 890. Tá reapurando o Lido, tá? 3629. Eita. Paulo Salvador, boa noite, Web 5890, livrou, tá na Alfa. Web 5890, autorizado, Alfa Juliette, portão 2. Alfa Juliette, portão 2, Web 5890. Paulo Salvador, gol no 940, pátio 3, frente a Israel. Terminal de logística, puxa acionamento. Livre, poste 3, 1940, chame táxi. Livre, puxa acionamento, chamada para o táxi, voo no 940. Controle, tá 3629? Mano, na subida direto 360, né? Afirmativo, sem restrições. Obrigado. Web, pode prosseguir pro portão 2, fala. Livre, senhor. Alfa Juliette, portão 2. Ok, Alfa Juliette 2. 5-8 na terra. O 3629 chama Recife no 25 decima 1. 125 1 3629. Só um instantinho. Salvador, gol no 940, pronto para ataque, 162 a bordo, 4 horas e 12, até na Galeão. Quando espera 18h30, 1013 o ajuste, táxi via Pátio e Índia, gol no 940. Pátio e Índia, quando espera 18h30, 1013, gol no 940. O Web, o corrigiu, o chão é 6259. Coordeno com a equipe de solo, vai passar um tráfego da Gol, 737 Gol. Após o tráfego livrar a retaguarda, livre o seu pushback. Após a passagem do Gol na retaguarda, vai entrar. Salvador, boa noite, gol no 940, ponte espera do 10, pronto. Gol no 940, autorizado a alinhar e decolar pista no 0, vento 1 no 50 graus, 07 nascido. Autorizada a linha de decolada é 10, gol 1940. Uno 940, decolou ao 54, chame agora o controle 119.35, senhor, bom voo. 119.35, obrigado, uma boa noite, voo 1940. Boa noite. Controle Salvador, boa noite, voo 1940. 1940, boa noite, contato radar, subida 360, saída da EL. 360 da EL, solicita pro 160 para evitar formações. Autorizado. Autorizado 160, pro voo 1940. Salvador, Oxalá, 6162, 59 para ataque, 129 a bordo, autonomia de 3, 4 horas, alcançando galeão. Confirmando galeão? Afirmativo, galeão. Galeão vai ter ponto de espera, 1013, 186 torre, bom voo. Mostra a torre, 186, 093, 1029. Trolha, boa noite. Gol no 884, informação certa. Bom, 884, boa noite, aciona identificação, voa direto Duna, 3.000 pés, ajuste padrão, confirme sua escada. Tá com 2809, direto Duna, 3.000 pés. Afirmativo, se tiver condições, mantenha a velocidade até mais próximo de, através de TAP. Tentando manter gol no 884.